xixi, negócio voltou, tá se vivendo pra mim, não bota passar isso, lembra que é de tudo. O desejo é da noite e eu não posso esquecer você. Quanto tempo faz, quanta vida tem pra eu me perder? Embriagado nos passos, eu não pude encontrar você. Quebra o relógio, cama vazia, cabeça no espaço. Sistema brega de som.